Seria a cena 5 ou essa? Se pode chamar esta cena 5. Podias até porque era o nome dela. O platô de filmagens é um local descontraído e barulhento. Mas só até o momento em que a câmara começa a rodar. Depois do bater da claquete, tem início uma espécie de cerimónia sagrada na qual o silêncio é imperativo. Silêncio, por favor, vamos filmar! Cena 5, take 1. Ação! Sentado na cadeira de realizador está Nuno Portugal, um jovem cineasta de 26 anos, nascido e formado na região centro. Pois, não foi fácil. Uma coisa que posso garantir é que não foi fácil, porque sair de uma cidade tão pequena como Ceia, vir estudar para Coimbra, passar cá 5 anos constantemente a trabalhar e a estudar, porque não é fácil fazer isso. E depois tive a sorte de me cruzar com o António Ferreira um dia. Ele gostou da forma de trabalhar, nós simpatizámos um com o outro e ele perguntou-me se eu queria passar no estúdio dele, e a partir daí nunca mais parámos de trabalhar juntos. Foi uma sorte enorme. Não há grandes oportunidades aqui? Não, não há. Não há mesmo. A Zed Filmes tem sido a produtora que eu penso que a nível cinematográfico tem feito mais coisas em Coimbra, e não estamos muito atrás de quem faz cinema em Lisboa ou no Porto. Em agosto filmou uma curta-metragem sobre o tema da imigração, a história de uma jovem de 16 anos, portuguesa, que tenta ajudar um imigrante africano. Tudo se passa em Coimbra. Foram duas razões. Uma delas, obviamente, é por causa da questão logística, porque temos tudo perto de casa, já que somos uma produtora de Coimbra, e a Zed Filmes então escolheu que melhor que nada seria filmar em casa. E Coimbra tem espaços espetaculares também, havia facilidade de encontrar os cenários que nós precisávamos. E então foi a decisão mais lógica. E juntar o útil ao agradável. O útil ao agradável, claro. Pelas ruas da Baixa estiveram espalhados cabos, câmaras e projetores. Os próprios transeuntes viraram figurantes, acabando integrados no enquadramento. Não é muito fácil filmar-se numa praça enorme. Não podemos deixar que toda a gente passe à frente da câmara, obviamente. Mas houve pessoas que quiseram participar. Quiseram dizer, olha, posso entrar no filme. E depois, é claro que no momento é um risco que se corre, mas vemos a vontade das pessoas e não queremos deixar de passar essa oportunidade. As pessoas querem participar muito e nós gostamos de trabalhar com pessoas que têm vontade. E adaptei-me e usei as pessoas que se calhar desempenhariam melhor a função, como uma caixa, uma pessoa que está à caixa numa loja, umas crianças que estão a ver apenas o artesanato do personagem Abdul. E gostaram bastante de poder participar num filme. Não é todos os dias que se passa na rua, vai desde uma câmara e olha, queres participar no filme? Até os comerciantes deram uma ajuda. Na Praça do Comércio, a loja Jorge Mendes cedeu espaço para servir de cenário, como explica o dono do estabelecimento. Nós estamos abertos a ver estas situações. Já é a terceira ou quarto que acontece aqui. Já houve duas telenovelas, um filme também e este agora. Portanto, não há problema. Não, é uma questão de ser prestável só. De resto, a participação foi uma funcionária, que é a Isabel. Tinha um sonho de participar numa. Fazer-se uma cena assim. Foi uma experiência muito gira, adorei. Que papel é que desempenhou? Foi como caixa, fazer uma venda, normal, não é? Estava por então representar um papel aqui no próprio sítio onde trabalha. Sim, sim. Só sei dizer que adorei. E repetia novamente tudo e mais alguma coisa que viesse. Corta! Estou. Temos mais uma, só para a segurança. Sim. Quem também teve a sua primeira experiência no grande ecrã foi Mariana Alves. Aos 15 anos, conseguiu logo o papel principal desta curta-metragem. Um grupo de teatro, onde eu ando, e pediram raparigas da minha idade para fazer um casting, e eu fiz o casting e fui escolhida. Foi assim. Foi surpreendente? Foi, muito mesmo. E está a ser uma experiência fantástica. O que é que já fizeste até agora? Já fiz bastantes cenas, há muitas cenas comigo, no quarto, sozinha ou com os meus pais. Gostava muito de repetir a experiência, muito mesmo. Para encarar as câmaras de uma forma mais apresentável, os atores contaram com a ajuda da maquilhadora Andreia. Uma maquilhagem simples, depende das cenas. Quando são cenas mais formais, tem que ser uma maquilhagem mais carregada. Quando são maquilhagens mais informais, tem que ser uma maquilhagem mais simples, mais leve. Já habituada a representar em Coimbra, mas na Companhia de Teatro Bonifrates, está Alexandra, atriz que também participa na curta-metragem. Cinema é a primeira vez, é uma estreia absoluta, mas teatro sim, há muitos, muitos anos. Como é que está a ser esta experiência? Engraçada, diferente. Não é todos os dias que se pode fazer cinema nesta cidade? Não, não, nem nesta nem nas outras, creio eu. O esforço conjunto de uma equipa técnica de 15 pessoas para levar à tela este filme rodado em Coimbra.